Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mac nesta segunda-feira, 23 de maio de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para começar a semana com o pé direito, temos hoje na bancada nada mais nada menos que ele, André Iver. Boa noite, capitão. Qual é o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para mais uma derrota do Corinthians aí nessa sequência não tão boa aí de resultados. É um resultado muito ruim para os comandados de Tite. E do lado do capitão tem ele, João Pedro Granado. Fala, peão. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para também derrota do São Paulo no Morumbi diante do Internacional. Grandes paulistas não se dando bem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na minha frente, ele, Frederico Nunes. Boa noite, Fred. Qual é seu destaque? Boa noite, Pedro. Meu destaque vai para o Santos, que conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro e saiu do Z4 aí. Um Z4. Fred preocupado com o gol. Na verdade, acho que ele nem tava no Z4, eu acho. Ele só... Mas, um gol... Mas enfim, conseguiu a primeira vitória um aí, no finalzinho. No finalzinho, o gol de Renato que vamos falar daqui a pouco. E terminando a bancada de hoje, ele, Gui, nosso glorioso gol Puskas. Fala, Gui, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota do Palmeiras para a Ponte Preta lá em Campinas no sábado. Palmeiras perdendo na sua primeira. Sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, mas agora vamos falar do único grande paulista que venceu na rodada, então Flavião, solta o hino do peixe. O Santos recebeu o Coritiba neste domingo, no domingo passado, às 11 da manhã na Vila Belmiro, e venceu por 2-1, gols marcados por Vitor Bueno e Renato já nos acréscimos, lembrando que o Kleber, gladiador, fez 1-0 para o Coxa, em um jogo que o Santos foi mais importante por ter conseguido os 3 pontos e não por ter convencido. Fred, o que você achou desse jogo aí? Eu achei um jogo que o Santos não fez um desempenho que a torcida aprovou muito. O primeiro tempo foi muito abaixo. No segundo tempo, o Dorival tirou o Lucas Lima e quem colocou o Paulinho. Colocou o Paulinho no lugar do Lucas Lima. O time melhorou um pouco, mas também não melhorou o tanto que o Dorival gostaria. O time ainda não foi não fez o rendimento esperado. O Santos, o mais importante, como você disse, foi os 3 pontos, não a atuação. O Dorival criticou a equipe, achou que foi bem abaixo e que espera melhorar nas próximas rodadas. E a torcida também, com certeza, espera melhorar, porque ontem não foi a atuação que o Santos está acostumado a desempenhar na Vila Belmiro. É, foi o jogo de 6 pontos aí pro Santos que tá querendo aí. Não, tá, vai disputar aí o rebaixamento aí nesse campeonato, né? Conseguiu a vitória dentro de casa, não fez mais do que a obrigação. Mas me impressionou como que esse time do Santos não conseguiu jogar na primeira etapa. Ficou devendo muito, não... Quase não conseguiu chutar no gol, não conseguia passar da defesa do Coritiba, que não é lá essas coisas, e sofreu bastante nos contra-ataques, tanto é que o David Braz parece que ele não apareceu em 2016 ainda, né? Ele não conseguiu marcar o Kleber, que conseguiu, num drible de corpo, tirar o zagueiro da jogada e entrar sozinho com a bola. É preocupante ver como que esse time do Santos está jogando em casa. E você citou o Kleber, vale destacar também a campanha do Kleber pelo Coritiba, né? A atuação dele no Coritiba, que na temporada já fez, foi acho que seu 16º gol. 16 gols, 16 jogos. Então, uma média muito boa do Kleber. Fala, Pião. É, e eu acho que esse jogo mostra um pouco do quanto o Santos depende dos seus principais jogadores. O Ricardo Oliveira não jogou, né? Já jogou o Gabigol e o Lucas Lima. O Gabigol e o Lucas Lima não entraram bem no campo, não entraram bem no jogo, e o Santos ficou devendo muito, talvez também pela ausência desses jogadores, o que pode preocupar ainda mais o torcedor santista com a ida deles para a seleção e uma possível saída no meio do ano para a Europa ou para a China, sei lá. É, eu acho que o Lucas Lima mesmo fez uma partida horrível ontem, foi muito abaixo do que ele pode render. Eu gostei da entrada do Paulinho, eu acho que ele deu uma movimentação maior. E o Vitor Bueno, né, que jogou também. Sim, fez o gol. Fez o gol, jogou bem. Agora, o Renato ali no último lance fez o gol. Acho que teve aquela sorte ali no jogo de 6 pontos, como o Capita falou. É, o Renato que tava com sentindo cãibras, né? Tava jogando basicamente com uma ele perna só. Sentiu cãibra em todo lugar, ele falou. Mas o Gui citou o Lucas Lima. Agora o Lucas Lima e o Gabigol vão pra seleção e podem desfalcar o Santos por até 12 rodadas. Pra você, Fred, o Vitor Bueno tem capacidade de substituir o Lucas Lima e quem poderia substituir o Gabigol? É, que na verdade o problema não é nem o Vitor Bueno, né? Porque o Vitor Bueno já tem atuado ao lado do Lucas Lima. Sim, mas na função de... O problema vai ser quem que vai armar o jogo ali junto com o Vitor Bueno. Essa é a questão. O Santos ainda não achou esse jogador. Não sei se tá procurando no mercado. Podia colocar o Elano, né? Já contratou alguns aí. Pra dar velocidade no meio de campo. É, pra fazer a bola correr bastante. Bom, eu acho, inclusive, que o Dorival é capaz de testar o Elano em algum jogo pra ver como que ele se... O Elano se é quase assistente do Dorival. É, o problema do Elano é que ele não é um veterano que nem o Ricardo Oliveira, que se cuida, que ainda deixa a carreira em primeiro lugar. O Elano parece que já não dá tanta importância pra carreira igual ele deu algum período da vida dele. Então ele tá ali mais pela experiência do que pelo que ele desempenha dentro de campo. Então o trabalho dele é maior fora de campo do que dentro de campo. Então a questão para o Santos é ver se vai conseguir achar algum jogador que faça a mesma função que o Lucas Lima, de colocar os atacantes na cara do gol. E eu no elenco ali, por enquanto, eu não vejo um cara que é certeza de substituir o Lucas Lima. Tem a garotada da base, o Matheus Nolasco, que tem entrada no jogo, que é um moleque que veio da base do Atlético. O Dorival, ele estreou na primeira Mateus rodada do Brasileiro. Vasco, é? Nolasco. Ele estreou na primeira rodada do Brasileirão e ontem o Dorival colocou mais uma vez. Chama rebaixamento aí do Vasco. Brad ficou bravo agora. Não, é o que eu tava falando aqui. Então, o Dorival tá dando a chance pra esse Matheus Nolasco aí entrar, que ele joga mais aberto pelas pontas. E o, como eu digo todo o programa aqui, o Max Rolon, eu quero ver ele em campo e o Dorival não coloca. Ontem, no intervalo, aliás, eu vou fazer um elogio pro Dorival, que ele teve méritos de tirar o Lucas Lima, porque não é qualquer treinador que ia querer tirar o craque pra sujeito a receber críticas. É, porque de tirar o craque, ele no podia intervalo decidir uma bola no segundo tempo. Mas o Dorival soube reconhecer que o Lucas Lima ontem ele só entrou em campo, ele não fez nada. Ele tava claramente com sem falta de ritmo de jogo. Então ele tava meio que ali só fazendo um peso só na equipe. E ele teve mérito de, logo no intervalo, já colocar o Paulinho, mas eu gostaria que ele tivesse colocado o Rolon. Mas o importante pra torcida do Santos é que, no final das contas, acabou dando certo e o Santos saiu com os 3 pontos. É, eu acho que ele tirou mais o Lucas Lima, mais pra fazer o teste, né? De como vai ser jogar sem ele, sem ter ele no time. Acabou dando certo porque o Santos jogou melhor, atacou mais. Paulinho, como eu disse, tava jogando na ponta direita e depois ia pra ponta esquerda. Jogou bem, o segundo tempo foi bem, o primeiro foi muito abaixo do esperado. Agora, se esses dois saírem mesmo, vai complicar, mesmo depois da Copa América. Porque aí a torcida vai ter Ronaldo Mendes e Joel no ataque. Não sei se é muita coisa. E ontem ainda, no primeiro tempo, teve aquele gol mal no lado do Joel. Coitado do Joel. Não, o Joel ficou na trave e o Gabigol que pegou o rebote, aliás. E foi mal anulado esse gol, mas também não sei se mudaria a cara do primeiro tempo do Santos, que foi muito abaixo, realmente. Sim, mas difícil ou não, o Santos continua com a sua série imbatível na Vila, já são 7 meses sem perder lá. É, desde a chegada do Dorival, né? Desde a chegada do Dorival, o Santos não perde na Vila Belmiro, e por isso deve ser um forte aliado nesse restante de temporada. Então, pra você, santista, querido ouvinte, ficar ligado. O Lucas Lima agora também vai para a Copa América e não se sabe se ele volta para o Santos, porque existe uma possibilidade de transferência. E o próximo jogo do Santos será na... Contra o Figueirense. Quarta-feira contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Então, você, torcedor santista, lutando mais um jogo de seis pontos aí. Isso é difícil, hein, lá no sul, jogar fora de casa, na Vila. Muito difícil jogar no Orlando Scarpelli, um estádio muito legal, por sinal. Você já visitou? Ainda não. Muito legal lá. Você já foi? Já. Legal. Muito bonito. Então você... Vai ver o Rafael Moura. É, o He-Man, cuidado com o He-Man, hein? Então é isso aí, querido ouvinte santista. Ele vai mostrar só força. Santos, quarta-feira, enfrentando o Figueirense no Orlando Scarpelli. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar do Palmeiras, então, Flavião, solta o hino mais bonito do Brasil. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. O Palmeiras jogou no sábado passado contra a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, e acabou perdendo por 2-1, dois gols de Felipe Azevedo. A Ponte fez 2-0 logo no primeiro tempo, e o Palmeiras conseguiu diminuir já nos acréscimos com o Moisés, mas não foi suficiente para evitar a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e de quebrar uma série que vinha de 8 jogos sem perder. Pra você, Gui, o que você achou aí desse jogo do Palmeiras? Eu achei que a zaga foi muito mal no jogo. Os dois gols da Ponte foram falha da defesa, né? Uma do Vitor Hugo e acho que a outra foi do Egídio, que não subiu pra cabecear. No segundo tempo, o Palmeiras atacou bem mais, depois que o Dudu entrou. E acabou saindo gol muito tarde, né? Mas eles estavam atacando, estavam tentando. A Ponte parou de jogar, fez os 2-0 e aí tentou se defender. Palmeiras fez o gol ali aos 45, já não tinha muito mais o que fazer. É, como o Gui disse, os dois gols teve falha da defesa, mas eu acho que o primeiro é o mais claro, né? Que é na bola parada. A bola na área, parece, o Vitor Hugo tem mais um jogador que agora eu não vou lembrar quem é, parece que ficam parados na linha da área esperando um possível impedimento que o Bandeira marcasse e não acompanham o Felipe Azevedo, que cabeceia totalmente sozinho e no canto, sem chance pro Praz. E lembrando que o Palmeiras ainda teve um gol anulado, né, que muito polêmico, do Gabriel Jesus, que ele tava impedido, mas quem desviou por último foi o zagueiro da Ponte, então talvez tenha sido mal anulado o gol. E aí eu acho que o Palmeiras... continua na briga, é um jogo é difícil ganhar em Campinas, né? Principalmente para os paulistas, a Ponte costuma dar muito trabalho, independente de onde joga, se joga aqui em São Paulo mesmo ou jogando em Campinas, é muito difícil, então é um resultado até que não compromete tanto o planejamento de temporada para o Palmeiras, eu acho. Me surpreendeu ver a disparidade de um jogo para o outro do Palmeiras, né? No primeiro jogo a gente conseguiu ver as belas trocas de passes que acabaram rolando durante o jogo. E nesse contra a Ponte Preta não conseguiu fluir assim como fluiu no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Muitas falhas defensivas também marcaram o jogo. E mesmo com o Dudu entrando no segundo tempo, não conseguiu impor a velocidade necessária para conseguir o empate ou a virada. Tanto é que o Alexandre não conseguiu fazer muita coisa no jogo, Alexandre, né? Foi muito mal, mas eu acho que essa queda de rendimento do Palmeiras no jogo se deve muito pela má atuação tanto do Matheus Salles quanto do Jean, e até mesmo do Tietchan, que faz um pouco a de volante mais do que o Jean, porque o Matheus Salles, por exemplo, saiu no intervalo já com o cartão amarelo, não conseguiu acertar nenhum passe no meio campo, e por isso eu acho que o Palmeiras acabou pecando. O Cleiton Xavier também não fez uma grande partida. E se a bola não chega no ataque, principalmente para o Gabriel Jesus e para o Roger Guedes em velocidade, dificilmente o Palmeiras vai conseguir criar alguma coisa. O primeiro tempo da Ponte Preta teve um jogador que se destacou muito, que foi o Matheus Jesus. Jogou muito bem, conseguiu lindas enfiadas de bola, conseguiu desarmar facilmente. É um garoto jovem, tem 21 anos. 21, eu acho. E aí ele é alto, né, e forte, então ele consegue fazer bem o papel dele. Parecia... alto, forte, bonito. Mas eu gostei. Capita, muito. Capita, gostaria do Matheus Jesus no seu time, Capita? Eu gostaria. Vai ser eu acho difícil ele ficar na Ponte Preta até o final da temporada. Acho que talvez até o final do Brasileiro ele fique, mas... Sim, pro ano que vem eu acho difícil ele continuar na Ponte Preta. Eu também acho bem complicado. E aí, Fred? que eu não me surpreendi com o resultado do jogo. Eu acho que É lógico que o Palmeiras tem um time melhor do que a Ponte Preta, só que a gente sabe que a Ponte sempre deu trabalho para os grandes paulistas. A gente sabe do equilíbrio do Campeonato Brasileiro. É lógico que a torcida do Palmeiras esperava mais pela goleada na primeira rodada, mas perder para a Ponte Preta em Campinas também, apesar da Ponte não ser um time grande, para os grandes paulistas que sempre têm trabalho, não é nenhuma surpresa. Então acho que não tem motivo para desespero, não tem nada. O Campeonato Brasileiro é assim, a maioria das vezes você ganha uma, perde outra, ganha uma, perde fora. É o campeonato mais equilibrado do mundo, então não é à toa que tem esse status. O Palmeiras não tem por que se desesperar, perdeu 3 pontos contra a Ponte, mas na próxima rodada aí já deve ter a chance de recuperar. Então o campeonato começou agora, tem muita coisa pra rolar. Sim, quer falar aqui? Eu queria falar que destacar que o técnico da Ponte Preta é o Eduardo Batista, que consegue fazer grandes trabalhos em equipes de não tanta expressão, e nos grandes ele acaba sendo... não conseguindo mesmo. Acho mesmo que por conta disso, acho que a Ponte Preta talvez não seja rebaixada. Mas ele só treinou o Fluminense, né? Mas tava no Sport. Ele também fez um trabalho legal. Sim, mas de grande assim. Um foi bem, outro foi mal. Bom, nesse jogo específico contra o Palmeiras, a Ponte parecia estar bem organizadinha. Sim. Jogando na primeira rodada, eles tiveram chance de vencer o Figueirense lá no Orlando Scarpelli também, acabaram empatando 0-0. Então é uma equipe que, com alguns bons valores que parecem se mostrar, como por exemplo o Matheus Jesus, pode surpreender no campeonato. E também não é novidade a Ponte Preta lançar bons valores no Brasileiro. Ano passado a gente lembra que emendou uma sequência de vitórias aí, teve um período que estava até brigando lá em cima. Sim. Então a Ponte Preta ganha. Surpreender time grande não é novidade pra ninguém. E para o próximo jogo, o Cuca estuda a possibilidade de usar o Gabriel Jesus como centroavante no lugar do Alexandre, já que o Barrios ainda provavelmente estará machucado. E com isso, com o Dudu entrando aberto na ponta. Pra vocês, essa formação com Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus na frente é a formação ideal? Eu acho que pode não ser a ideal, mas mais uma opção pro leque que o Cuca tem, que mostrou... tá bonito, né, Pedro? Gostou do leque? Vocabulário, né? Então, é mais uma opção pro Cuca, que mostrou que pretende utilizar o Palmeiras, mudar o Palmeiras de acordo com o adversário. E eu acho que o Gabriel Jesus, como centroavante, talvez não um camisa 9, matador, mas o falso 9 que a gente costumou a ver em alguns times do futebol aí, né, Capito? E roda bastante, né? Você gosta de um falso 9, Pio? Dependendo do falso 9 é bom, né? Às vezes bem... tem uns que não dá certo. Falso 9. Mas eu queria também concordar com o Pião, falar que eu sou defensor dos times sem centroavante, então vai ser muito legal de ver como que o Palmeiras vai conseguir rodar esse trio ofensivo aí com o Roger Guedes, Gabriel Jesus e o Dudu na próxima rodada, que vai ser contra o Fluminense. Fluminense, fala. Eu discordo um pouco, eu gosto de time com centroavante. Porque você é um centroavante. Não, né? Na verdade eu jogo segundo atacante quando eu jogo, tá? Na quadra não, mas no campo eu jogo segundo atacante. Agora, pode dar certo, porque o Fluminense ele joga com... Os dois zagueiros são muito lentos. O Henrique ainda tudo bem, ele tem uma certa velocidade, agora o Gum é muito devagar, então... Às vezes colocar os três rápidos ali pra jogar, acho que pode funcionar, sim. Pra esse jogo contra o Fluminense eu também acho que é uma boa solução, mas acho que futuramente com a volta do Lucas Barrios a tendência é que eu fique com o Cleiton Xavier, Dudu, Gabriel Jesus e o próprio Paraguaio, que tá devendo, mas vamos ver o que esperar dele no Campeonato Brasileiro. E só completando, eu acho que o Gabriel Jesus tem qualidade e até as características para fazer esse falso 9, porque ele... Na categoria de base ele fez bastante. Ele é um jogador que mostra que ele pode sair da área para ajudar a armar o time, por o Dudu e o Roger Guedes entrando pelas pontas, conseguir criar jogadas. Finaliza bem, então pode buscar a bola no meio e tentar jogada individual, partindo pro drible, alguma coisa, então pode ser interessante sim pro Palmeiras. Uma notícia que circulou bastante lá na academia do Palmeiras é que o Cuca afirmou ter recebido sondagens de clubes chineses para voltar a trabalhar na China em 2017. Para vocês, acho que é mera especulação, né? Eu acho difícil acontecer isso, acabou de chegar, mas... Né? Se for, é mesmo, acho que pra 2017, mas se bem que pensando em... Tudo depende também da campanha do Palmeiras. Se pensando em mercado brasileiro, a gente pode imaginar... Eu não sou um dos amantes do futebol treinado pelo Cuca, não. Então, pra mim, seria melhor ele sair do Palmeiras, viu? Eu não vejo muito futuro com ele no time, assim. Eu acho que ele tem, sim, capacidade de fazer um bom trabalho aí no comando do Palmeiras. Então, para você, querido ouvinte palmeirense, ficar ligado, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 9h45, contra o Fluminense no Allianz Parque, em busca da sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos pular o muro, vamos falar do São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do Tricolor. O São Paulo recebeu o Internacional neste último final de semana no Morumbi e acabou sendo derrotado por 2-1, perdendo uma invencibilidade longa que vinha jogando no seu estádio. O Inter abriu o placar com o Eduardo Sacha, o São Paulo conseguiu um empate com o Lugano, e aí quando estava com um a mais, acabou tomando um contra-ataque e um gol fatal de Eduardo Sacha para decretar a vitória do Inter fora de casa. Pião, o que aconteceu com o Tricolor neste jogo? É, o São Paulo jogando em casa controlou a maior parte do jogo, obrigou o Danilo Fernandes a fazer boas defesas. Tomou, o Inter conseguiu encaixar duas ótimas jogadas, as duas com o William e o Sacha. Qual foi, Pião? E o Sacha com muita tranquilidade para fazer os dois gols. Um por cobertura na saída do Dennis, falha de marcação do Lugano, que deixou ele sozinho, foi ajudar o Maicon a marcar o William, acho, e sobrou pro Sacha sozinho fazer o gol. E no segundo gol que o São Paulo tomou, já quando tinha empatado o jogo, no finalzinho estava tentando uma pressão, bola na área, o Bruno errou um passe ridículo no meio campo, dando a chance do Inter armar o jogo no contra-ataque. Mais uma boa jogada do William, que achou o Sacha sozinho, que teve tranquilidade e calma para tirar do Dennis e decretar a vitória do Inter. É, e o gol do Inter saiu do que pra mim é o ponto mais fraco de São Paulo, que são as laterais. O Bruno é um... E o Bruno é pior, o então, pior deles. O Bruno é um lateral que nunca me convenceu muito. O Mena também já jogou no Santos, inclusive, a torcida não gostava muito. No começo até gostou dele, mas depois já começou a perder a paciência, porque ele é um jogador que até marca bem, só que na hora de apoiar ele vai mal. É, o Mena não jogou ontem, jogou o Matheus Reis. Então, e o Bruno, que é um, como eu já disse, é o lateral que eu menos gosto de São Paulo, acabou errando, e o Inter... E que vacilo de São Paulo, aliás. São Paulo conseguiu empate no finalzinho, já tomou o gol logo em sequência, acabou desperdiçando essa oportunidade de conseguir esse um ponto suado, mas também, como eu já disse, do Palmeiras, o campeonato começou agora. É, e o gol saiu São Paulo ainda tá na Libertadores, então também não é motivo pra preocupação. O segundo gol do Inter saiu, o São Paulo ali, depois do gol de empate, acho que foi aos 41, o São Paulo ensaiava uma pressão para tentar uma virada, tanto que foi no contra-ataque de um escanteio, na sobra de um escanteio que o Bruno errou o passe, gerando o contra-ataque do Inter. É, foi complicado. Eu queria destacar o Lugano, né, que conseguiu ser ruim e bom ao mesmo tempo pro São Paulo. Conseguiu falhar no gol, sofrido, e conseguiu marcar o gol. O primeiro gol foi, acho que, falta de comunicação entre ele e o Maicon, porque os dois foram abafar o Vitinho. Porque eles não falaram a mesma língua, né? Não teve um lance polêmico dele lá, que falaram se bateu na mão ou não? Na verdade, o São Paulo reclamou de um pênalti que, no escanteio, no desvio de cabeça, bateu na mão do Paulão, e aí ficou a dúvida se foi intencional. A gente nunca sabe qual que é a regra do futebol brasileiro para se marcar em toque de mão. Se é intenção. Nem o árbitro sabe. Sim. Então, aí é difícil cobrar, né? É que é normal, até. O Inter também tem uma boa equipe que vai brigar na de cima. Você acha que não? Eu acho que é meio de tabela o Inter. Bem ruim, eu acho que é uma equipe que vai brigar lá em cima. Eu concordo, acho que vai brigar lá em cima também. E o São Paulo, como ainda está focado na Libertadores, acabou se decepcionando com esse resultado, porque conseguiu vencer fora de casa com o time reserva, e aí em casa, quando o São Paulo é muito forte, acabou jogando com os titulares e acabou perdendo. Então, e o São Paulo, a questão da Libertadores, São Paulo mostrou, principalmente depois dos 20 do segundo tempo, reflexos do jogo de quarta-feira. São Paulo cansou muito, a partir dos 20 minutos parecia que não conseguia mais correr. O próprio gol, o Bruno não teve, parecia, depois de errar o passe, não teve perna para correr atrás do William e matar o contra-ataque. Então o São Paulo mostrou algum cansaço, talvez, de quarta-feira, e isso pode ter determinado o jogo. Mas o São Paulo não jogou mal, apesar da derrota, né? O São Paulo teve chances, criou, pressionou o Inter, que conseguiu, acho que, talvez, os dois lances do Inter, conseguiu fazer o gol. É o Agel que conseguiu... Quer dizer, que ele destacou no final do jogo que esse finalzinho de pressão aí que conseguiu o gol, o fôlego final, ele conseguiu isso lá jogando os amistosos na Disney, né? Ele citou que o Inter não foi lá só pra conhecer o Pateta. Não foi só pra tirar foto, foi pra treinar. Então isso foi resultado dos treinamentos que começaram lá na Disney no começo do ano. E o Argel que usa bastante essa tática sem centroavante, né? Ele joga com dois atacantes muito rápidos, o Vitinho e o Sacha. Ele não me agrada muito, porque eu acho que o Inter é um time que teria mais potencial, eu acho que joga muito atrás, esperando adversário. Mas é a característica dele, né? Jogar muito atrás do ataque. Adora bater, mas é a característica dele, e o Inter, querendo ou não, já tem 4 pontos no campeonato. É, pra mim o Argel lembra um pouco o Dunga em relação ao que ele é pro time. Eu acho que o Dunga, um técnico melhor, poderia tirar muito mais dos jogadores da seleção do que o Dunga tira. E o Argel também, eu acho que ele não é um técnico muito qualificado pro tamanho do Inter. Eu acho que se o Inter tivesse um técnico melhor, poderia render mais. Porque também, a minha opinião pro Campeonato Brasileiro do Inter é que vai brigar ali no meio de tabela. O Inter é aquele time que sempre chega com expectativa de brigar por Libertadores e decepciona e acaba ficando ali intermediário. Esse ano, na minha opinião, não chega com expectativa e dessa vez vai cumprir. Não vai brigar por nada e vai ficar ali no meio da tabela. Eu acho que justamente por isso vai ser o contrário. Não, eu concordo com ele. Eu acho que o time do Inter não é muito... não aguenta o campeonato inteiro. Você não tem muita peça lá de reposição e sempre tem lesão. O próprio Valdívia tá voltando de lesão agora, é um jogador principal no time, é um dos meio-campos principais da equipe. Agora eu acho que não aguenta a pressão, não. Perdeu o grande craque do Inter nos últimos anos, que vinha sendo o D'Alessandro, né? Que não tá mais no time. Ano passado já não jogou muito bem. Eu acho que o D'Alessandro era mais símbolo pro Inter do que realmente. O Argel mesmo já não usava muito ele, já não era do mesmo estilo que o Argel queria, mas eu acho que o Inter não vai muito longe, não. Algumas notícias aí do tricolor do Morumbi é que o Ítalo foi apresentado e tem contrato até o final do ano. O Ítalo, que foi um dos destaques também do Audax, da grande campanha do Audax, atacante, chegou a fazer um golaço contra o São Paulo. Exato. Naquela derrota, né, de São Paulo por 4-1 lá jogando em Osasco. Fora o baile. Fora o baile. O São Paulo ainda insiste na contratação do Maicon, lembrando que seu contrato acaba agora em julho. E aí, não sei quais vão ser as negociações, porque o Porto está rejeitando todas as ofertas do tricolor do Morumbi. Se realmente ele for embora no fim de julho, não conseguir pelo menos prorrogar o empréstimo, ele já estaria fora das semifinais da Libertadores. Acho que o Porto está querendo uns jogadores de São Paulo, o Lianco e mais um. E o São Paulo está insistindo em levar o Lucão no lugar do Lianco, e o Porto não quer o Lucão. E o Leco tá fazendo questão, o Leco já falou que faz questão de manter não só o Maicon como o Kelvin também. Sim, são os dois atletas do Porto. Mas acho que se o Maicon sair, o São Paulo tem que ir no mercado, porque depender do Lugano no Campeonato Brasileiro inteiro, eu acho que não é uma boa. Não só no Brasileiro, né? Porque imagina a semifinal da Libertadores com aquele time rápido do Atlético Nacional, com a zaga sendo formada por Lugano e Lucão, porque o Rodrigo Caio vai estar na seleção da Olímpica. É verdade. Vai ter Ó a cara do pião de decepção. Vai ter voltado. Olímpica. Olímpica é em agosto só. Então... E o jogo é quando? Semifinal é junho. Junho. Não, ele julho. Ele joga na semifinal. Tenho quase certeza. É 6 de julho. Ele pode ficar fora, acho que... Não, ele joga semifinal. Ele poderia ficar fora, acho que da segunda partida da final, que já seria em agosto. Ele joga, a semifinal ele joga. É, e outra... Vai que ele se machuca. E pra você, querido ouvinte que torce pro São Paulo, ficar ligado. São Paulo volta a campo nesta quarta contra o Coritiba no Couto Pereira. Não terá o Hudson, que... Sentiu um desconforto na coxa. Não, desconforto muscular. E o Caleri também sentiu um pouco também de lesão. O Caleri ainda tá, dúvida. Tá esperando o aval dos médicos pra jogar ou não. Pra esse jogo contra o Coritiba, eu acho que é um jogo complicado. O Caleri também tem esse problema aí de contrato, de tá encerrando já. Mas o Caleri parece que tem uma cláusula no contrato dele que prorrogava automaticamente em caso de classificação pra semifinal. E eu ouvi hoje na TV que o pai do Caleri já falou que ele tá acertado com o Tottenham. Então, Caleri na Premier League na temporada que vem. Vamos aguardar, então, São Paulo e Coritiba no Couto Pereira, quarta-feira, às 9h45. Certo, Pion? 9h45? Exato. 9h45. Então, agora vamos falar de outro grande paulista. Então, Flavião, solta o hino do Timão. Corinthians enfrentou o Vitória neste último domingo em Salvador, no Barradão, e acabou sendo derrotado por 3-2. Os gols do Timão foram marcados por Wendel e Fagner e os do Vitória por Marinho, Leandro, Domingues e Chiesa, em um jogo que o Corinthians, fazia muito tempo que o Corinthians não tomava 3 gols em uma partida, mostrou muitas deficiências no sistema defensivo e acabou perdendo a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Fala, Capita. É, o Felipe continua falhando nos jogos decisivos do Corinthians em 2016, não consegue manter o ritmo, né, que veio, que tinha no ano passado, tinha mais segurança com o Gil na zaga. É, e foi um belo primeiro tempo do Corinthians, conseguiu 2 gols, a triangulação com um bom jogo do Guilherme, que não conseguiu, foi a melhor partida dele até, desde que chegou no Corinthians. Obrigado. Não resisti, desculpa. que jogou como meia nesse time. Jogou como meia e conseguiu... abria bem para as laterais, o Fagner e o Wendel conseguiram jogar muito bem. E o que me impressionou foi como que no primeiro tempo o Corinthians conseguiu chamar a atenção dos adversários em um lado do campo. E aí, de surpresa, apareceu o lateral oposto correndo do outro lado sozinho. E o Guilherme conseguiu visualizar isso 2 vezes e conseguiu, nessas infiltrações, os 2 gols do Corinthians. No segundo tempo, não conseguiu repetir a mesma forma de jogar. Ficou mais retrancado, o Vitória sentiu que dava para conseguir empatar e até virar o jogo e acabou acontecendo, o Chiesa conseguiu com frieza fazer o gol e o Marinho conseguiu jogou muito bem, conseguiu Marinho é um bom colocar jogador. Fogo no jogo, não foi o Breno, mas colocou fogo no jogo e conseguiu levar o Vitória à virada, né? Sim. E no lance do gol dele, você achou que pegou no braço? Pra mim, toda bola que bate no braço, independente de ser com intenção ou não, dentro da área, que pode motivar um gol, tem que ser marcado. Igual no Atlético Nacional e Rosário, eu achei que foi pênalti porque era um lance perigoso dentro da área. Então, se a bola bate no braço ali, naquela posição, tem que ser marcado. Nesse lance do Atlético Nacional e Rosário, eu não achei pênalti porque o cara deu o carrinho e tava usando o braço de apoio. Nesse caso, não. Ontem eu até achei ontem que eu foi, achei porque, foi toque de porque mão. Porque mudou muito a direção da bola. O Wendel tava tirando a bola. Sim. E a força, bola como a bola voltou nele e continuou na jogada, mas deu pra ver. Mas não foi por uma colocação do Weber. O Weber tava muito próximo do lance. Eu acho que é mais foi interpretação. Falta de capacidade. Eu acho que, na verdade, ali foi interpretação mesmo. Também. Ele achou que não teve... É o que a gente falou. Nem os árbitros sabem o que eles devem marcar de toque de mão. Se é intenção, se é... que se mudou a direção da bola, eles não sabem. Então aí é difícil cobrar mesmo um lance desse. Mas esse mau início... Não vou falar mau início, porque o Corinthians empatou uma. É um mau início pra equipe do Tite. Mas empatou em casa e acabou perdendo fora. Mas pra vocês está acontecendo porque... Por uma teimosia do Tite em insistir no mesmo esquema e escalar talvez os mesmos jogadores... Ou porque os árbitros não estão do lado do Corinthians. Ou porque, enfim, esse elenco do Corinthians está mostrando um pouco da deficiência técnica que a gente já estava esperando desde o início do ano, quando eles começaram a contratar para repor as ausências perdidas. Na minha opinião, como eu já disse aqui, nos jogos grandes o Corinthians não fez o que era esperado. O time fez boas atuações no Paulista e isso talvez tenha causado uma falsa ilusão na torcida de que, por exemplo, sei lá, o time era o mesmo do ano passado, ou então que o estilo de jogo do time ia ser igual quando tinha os craques, Renato Augusto, Jadson. E isso não é verdade. A gente, pelo menos na minha opinião, eu acho o time do Corinthians muito comum, como a gente já disse aqui em algum outro programa. Eu acho que não tem nenhum jogador diferente, não tem um cara, um camisa 10, um craque, um cara que pega a bola, sai correndo, dribla os caras e faz o gol e decide jogo quando tá um jogo amarrado, por exemplo. Então eu acho que, e além disso, a gente fica sempre lembrando, falando que não, porque o Tite é o melhor treinador do Brasil e tal, e a gente sabe que ele é, só que não é por isso que ele tem um time, sei lá, vai ganhar todo o jogo, já tá na hora dele começar a querer mudar um pouco o estilo do time, porque não depende só dele, os caras têm que jogar, ele tem que fazer os caras jogar também. A gente sabe que ele é bom, isso ninguém discute, só que tá na hora do time começar a demonstrar isso dentro de campo também, porque o Corinthians já faz um tempinho já que não tem jogado um futebol muito vistoso. Na sexta-feira mesmo, eu e o Capita, a gente falou que o Corinthians não muda mais o estilo de jogo. É só marcar os 2 laterais que separa o ataque. Tudo bem que o Vitória não tem nem capacidade de fazer isso, tomou 2 gols. Agora, se você marca os 2, acaba o time do Corinthians, porque junta um pouco de tudo. É a teimosia do Tite em deixar o André jogando. É a falta de... não tem a mesma qualidade que tinha no passado. O próprio Felipe só consegue jogar bem se ele tiver um zagueiro do lado dele, um zagueiro bom. Foi o que eu disse semana passada também. Agora, também tem um pouquinho da sorte do árbitro, porque ontem era para ter marcado a mão também, achei. E se o Tite não mudar o estilo de jogo, pelo menos, o jeito que ele ataca, tem que mudar alguma coisa, porque... É um time muito previsível, né? Muito previsível. Além todo mundo disso, já sabe como joga. Pode causar um mal-estar no elenco, querendo ou não também. O Cássio era um titular indiscutível, absoluto, e de repente... Ele tinha renovado o contrato e foi pro banco. De repente ele desfalcou o time por causa de da morte da avó dele no jogo passado, e daí ele não voltou pro time titular. Ele resolveu apostar no Walter, e o Cássio já falou que não entendeu muito a decisão dele, mas... E no próximo jogo ele é profissional, o Cássio já deve voltar, tem que trabalhar, né? Ele tem que trabalhar, e não pode também ficar só reclamando do Tite, porque senão pode causar um mal-estar no elenco que não é bem-vindo nesse momento e também não tem necessidade. É, pra mim, o jogo decisivo pra ver se o Tite vai conseguir alguma coisa a mais desse time vai ser contra a Ponte Preta, porque se não conseguir a vitória contra a Ponte, que não é nenhum time, assim, tão forte e jogando em casa em Itaquera, tem que mostrar um futebol pra torcida pra acabar com essas críticas que as ele vem recebendo. É. O André ali no ataque não tem mais como ele ser o titular ali. Então o Tite tem que perceber que ele tem que dar prioridade para outros jogadores também poderem mostrar o seu futebol. É, e falando no André, existe uma especulação do Leandro Damião vir pro Corinthians, né? E o Santos tá oferecendo o Leandro Damião em troca do Marlone ou o Luciano, acho. É, um dos dois. Ou, né? Porque o Santos, na verdade, acho que o Santos o que mais interessa é os dois. Só que eu acho difícil o Corinthians liberar os dois pelo Leandro Damião. Então eu acho que viria um dos dois, no caso. A contraproposta do Corinthians seria trocar o André pelo Damião. Sai fora. O André de volta ao Santos, de volta ao Santos. Sucesso, uma troca, o Luciano tenho e o Marlone... Eu tenho quase certeza absoluta que o Santos não vai aceitar essa troca, até porque o André Luciano... já passou pelo Santos duas vezes, e a segunda já não foi igual a primeira, foi muito abaixo, igual tá sendo no Corinthians. Mas pelo Luciano e pelo Marlone seria um ótimo negócio pro Santos. É, daí já interessa mais. Mas eu acho que se o Marlone sair do Corinthians por essa proposta, o Tite vai cair muito no conceito dos torcedores, porque é o jogador mais pedido pra entrar no time depois do Romero, que não conseguiu mais. Acho que o torcedor enxerga que o Marlone não teve a sequência que merecia no time do Corinthians, né? Pra mostrar que pode ser titular, pode ser uma mudança nesse time do Corinthians, do Tite, que não tá rendendo aquilo que é esperado. É, e eu acho que o Marlone ou o Luciano encaixaria no estilo de jogo do Santos, estilo mais de velocidade, Sim. assim, eu acho que seria os dois interessante pro Santos. É, se sair Lucas Lima e Gabigol, os dois jogam. Não, mas acho que mesmo que não saia, eu acho que o estilo de jogo do Santos, o DNA do Santos, eu acho que encaixa bem no estilo de jogo do Marlone e do Luciano. Sim, o Corinthians, então, que na próxima rodada, na quinta-feira, né? Quinta-feira de feriado. Quinta-feira é feriado, jogo gostoso pra ir pra Itaquera, acompanhar às 11 da manhã, Corinthians e Ponte. Nem é pertinho também. Nem é pertinho. Você vai nesse jogo, Capito? Vou cobrir o jogo. Vai cobrir o jogo pra gente? Vou. Vai ficar lá dentro de campo. Ver os bastidores, ver se o André vai ser escalado ou não. Tá no meu cartola. Já tá no cartola? Tá. Essa rodada aí não ele tá muito boa. Ele, o Guilherme e o Marquinhos Gabriel. Ah, então já sei quem não colocar no cartola. Mas esse é joguinho bom pra colocar o Marquinhos Gabriel. Temos aí várias opções. Uma assistência, um golzinho, acho que ele consegue. É, bom, tem minhas dúvidas. Quer falar mais alguma coisa do Corinthians? Acho que destacar então a grande partida do Marinho, também pelo lado do Vitória. Acho que o Leandro Domingues jogou muito bem, ele que voltou ao Vitória, ele já jogou, ele é o tipo de jogador que joga no Vitória, joga bem, aí sai, aí some, aí volta pro Vitória. Sim, ele é um meia que eu gosto bastante, mas agora também já tá um pouco em fim de carreira, mas eu acho que ele dá muito trabalho pros adversários, e o Chiesa mostrando o seu faro de gol sempre também nesses que times não de média. Que não conseguiu média demonstrar no São Paulo, né, esse faro de gol lá, contra o... O Strongest. O Strongest, ele ficou marcado pra não marcar um gol tipo, sozinho. O único lance dele no São Paulo, praticamente. E já né? ficou e aí queimado. Já foi embora. É, então, é o jogador que... faz gols em times de menor expressão, chegando em um time grande, não consegue o mesmo desempenho. Então, como eu já falei, Corinthians e Ponte Preta, quinta-feira, 11 da manhã. Mas agora vamos para um rápido intervalo, querido ouvinte, pode tomar sua água que já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estamos de volta, querido ouvinte, para fazer um rápido balanço dos jogos que faltaram no Campeonato Brasileiro. Então, você quer soltar uma musiquinha, Flavião? É boa. É boa! Campeonato Brasileiro, vários jogos agitando, muitos essa gols. É, essa é bonita, o Gui gostou, o Gui queria dançar aqui também, eu percebi. Sensual. Na Ilha do Retiro, Sport 1, Botafogo 1. É, o Sport que não conseguiu mostrar uma organização esperada pelo Oswaldo de Oliveira e como que jogou bem no ano passado, né? Os jogos vistos pelo Sport foram bem atraentes e agora não conseguiu repetir o mesmo espetáculo contra o Botafogo, que conseguiu o empate e quase conseguiu a vitória, mesmo jogando lá no Recife. É, e a questão de jogar no Recife, o Sport ano passado foi muito forte em casa, acho que perdeu um jogo. Perdeu um jogo, empatou... Empatou poucos também. Ganhou 13, perdeu uma e empatou o resto. Sim, 4. É. 4, 5. 4. 4. 5. 4, 5. Outro jogo da rodada. Tivemos no Mineirão, Cruzeiro 2, Figueirense 2. Cruzeiro foi buscar um 2x0 de dois gols do He-Man. O Remake chegou a 10 gols contra o Cruzeiro. Na minha opinião, não fez mais do que a obrigação, né? Tava perdendo 2-0 jogando em casa. Toma essa patada. Na estreia do novo treinador, o Paulo Bento. Eu, inclusive, apostei no Cruzeiro essa rodada com o Cartola. Deu ruim, né? Porque eu achei que com a estreia de um novo treinador, os jogadores sempre dão aquela motivada a mais, mas não foi o caso. O Cruzeiro quase perdeu em casa do Figueirense. O Cruzeiro, esse time do Cruzeiro tá me lembrando muito, lógico, com essas proporções. Os jogadores não são os mesmos e tal. Mas quando o Gareca chegou no Palmeiras e veio uma pancada de jogador argentino. Você olha a escalação do Cruzeiro nesse jogo contra o Figueirense, o que tem de estrangeiro, tem o Sanches Minho na lateral, tinha, acho que o outro lateral... É, o Ariel Cabral, o lateral direito também era estrangeiro, dois meias estrangeiros. O Cruzeiro tá junto com o São Paulo são os dois times que tem mais estrangeiros no Brasileirão desse ano. E diferente do São Paulo, os estrangeiros do Cruzeiro são titulares, eles jogam. Inclusive o Riascos tá voltando pro Cruzeiro agora. Ah, mas não sei se fica. Fica. Vai ficar? Ficou. Pediu pra ficar com ele. Pediu pra ficar. É. Acho que foi de birra, né? Porque o Jorginho não quis ir pro Cruzeiro. Ele falou, então dá aí, Riascos. Bom, outro jogo. Grêmio 1, Flamengo 0. Flamengo perdendo a sua primeira no campeonato. Gol marcado por Fred de cabeça pra alegria de muitos cartoleiros. É, o Flamengo que agora tá sofrendo a poder perder o Muricy, né? O Muricy vai fazer exames médicos pra ver se ele vai continuar a sua carreira como treinador ou não. E mostrou mais uma vez que não consegue encaixar o time, não consegue oferecer perigo para o Grêmio. E o Grêmio vem mostrando aí, já conseguiu empate fora de casa com uma equipe muito... que não consegue deixar sair pontos de lá, que é o Corinthians. Conseguiu um empate e ganhou de um adversário que, querendo ou não, é o Flamengo. Então já está aí brigando lá em cima na tabela, né? E você sabe quem que é a opção se o Muricy sair do Flamengo, Capito? Quem? Abel Braga. Legal. Na minha opinião, Flamengo que abra o olho aí em relação a esse campeonato brasileiro, essa briga pela zona de rebaixamento. Então Santos e Flamengo, jogo de 6 pontos, hein? A situação do Flamengo é preocupante. É, eu acho que tem bons jogadores no time do Flamengo, mas eu também acho um time muito desorganizado. O Flamengo tem aquele negócio, todo ano tá mal, brigando pra não cair, daí acontece alguma coisa, ganha uma sequência aí, daí e se afasta. Fica no meio da tabela. Mas esse ano tá feia a situação no Flamengo. Outro jogo muito movimentado, também de um clube carioca, foi Fluminense 2, Santa Cruz 2, em Volta Redonda. Destaque pro Grafite, que fez de novo 2 gols e é o artilheiro do campeonato com 4. Achei um jogão. Achei muito bom o jogo, Grafite, como sempre, né, marcando gols. Pênalti Fluminense mal marcado, mas não tirando os méritos do Grafite. Não, claro. Ainda assim, foi um jogo muito bom, 2-2, é sempre legal de assistir, ainda bem, ainda que seja Fluminense e Santa Cruz, foi bom o jogo. Eu gostei, né? De ver que o Fluminense tem bons jogadores aí de base, tá fazendo um bom trabalho igual o Santos vem fazendo, né, com os jogadores de base. O Gustavo Scarpa conseguiu fazer mais um lindo gol. Golaço. Meteu no ângulo ali do goleiro. Eu acho o time do Fluminense muito bom, assim, ofensivamente. Porque acho que falta um pouco de equilíbrio entre falta as... muito equilíbrio. O Wellington Silva eu acho muito, muito fraco pra ser lateral então, ali no... Eu acho a marcação do Fluminense no meio campo deixa a desejar, porque... Mas é um jeito de jogar, praticamente, né? Só o Pierre marca no meio campo. O outro volante é o Cícero. O Cícero não marca. Então, muito bem analisado. Acaba chegando muito com muito espaço. Os dois laterais jogam quase de ponta, o Jonathan e o Wellington Silva, e aí só sobra Gum e Henrique, que não é... Guerreiro. É o cântico da torcida aí. Como que é o cântico? Gum Guerreiro. Só que mais animado, obviamente. Outro jogo que agitou essa rodada, essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi na Arena Condá. Chapecoense 3, América Mineiro 1. Pois é, a Chape Terror mostrando que jogando em casa não vai ser fácil ganhar dele. Bruno Rangel salvou meu cartola. Mesmo com a América Mineiro, pra mim, sendo talvez um dos times mais fracos desse campeonato, que com certeza briga pra não cair. A Chapecoense vai tentar surpreender esse ano, né? Mais uma vez, conseguiu um empate bom fora de casa, jogando no Beira-Rio também. Então conseguiu a virada em casa, né? O Bruno Rangel conseguiu... 2 gols ali, um de pênalti e um de centroavante matador ali, e conseguiu essa virada importante para a Chapecoense continuar ali, vendo se vai conseguir alguma coisa mais para frente. Mas, quer falar, Gui? O Gui deu uma... mais um... Tava arrumando o microfone. Mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Olha, não vai ter mais jogo nenhum aqui. Foi Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1, confronto de Atléticos terminando empatado. O Atlético Mineiro que vem da eliminação da Libertadores, vem da perda de título no Campeonato Mineiro. E o Atlético Paranaense que vinha de uma derrota avassaladora contra o Palmeiras por 4-0. É, o Atlético Paranaense aí que não consegue começar bem o brasileiro, perdeu de 4-0 o primeiro jogo contra o Palmeiras. E em casa, mesmo jogando contra o Atlético Mineiro, tinha tudo para conseguir a vitória. É, abriu 1-0. É, mas não teve conseguiu. Polêmica depois, né? Do pênalti. Do pênalti do David lá no. Na, de mão, né? A bola bateu na mão dele. É outro lance polêmico de novo. Aí com o Casares foi lá e conseguiu. Mais um gol do Casares. E foi estreia do Marcelo Oliveira pelo Atlético Mineiro. Será que vai voltar o chutão pra frente? É, não sei. Espero mas que o Atlético Mineiro podia ter ganhado o jogo contra o Atlético Paranaense, o goleiro. É Everton, acho. O Everton. É, salvou o Atlético Paranaense. E eu chuto, meu palpite é que o primeiro técnico a ser demitido no Campeonato Brasileiro será o Paulo Tore, pelo Atlético Paranaense. Olha só. Um bom chute? Eu acho que não. Eu acho que sim. Porque eu acho que é um técnico que já não tem muito a acrescentar para as equipes no futebol brasileiro. E o Atlético Paranaense, com esse início não muito bom no Campeonato Brasileiro, eu acho que... Mais adversário de 6 pontos. Pra quem? Pro Flamengo. Todo mundo é 6 pontos. Então essa foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que volta aí com jogos na quarta-feira e na quinta-feira. Mais algum destaque aí do campeonato? Não, em relação ao equilíbrio desse ano do Campeonato Brasileiro, que desde a primeira edição do Brasileirão, a gente não chegava, em 2003, de pontos corridos, aliás, primeira edição de pontos corridos, a gente não chegava na segunda rodada com nenhum time com 100% de aproveitamento. Em 2003, o Cruzeiro também não chegou com 100% de aproveitamento, só que... Vale lembrar que naquele ano, apesar de nenhum time ter chegado com 100% na segunda rodada, o Cruzeiro ganhou disparado o Campeonato Brasileiro. Ganhou disparado. É, e o único time que perdeu as duas foi o América Mineiro. Nenhum outro time não pontuou. Muito equilíbrio neste início de Campeonato Brasileiro, que volta aos gramados na quarta e na quinta-feira, como já falamos. Mas agora vamos pegar um avião, vamos para a Europa. Flavião, vai que é tua. Na Inglaterra, o Manchester United se sagrou campeão da Copa da Inglaterra ao bater o Crystal Palace por 2-1. Exatamente, foi um jogo. Foi um jogão. O Crystal Palace abriu o placar no finalzinho já da partida, acho que aos 36 por aí. Exato. E o United logo depois já conseguiu o empate, levou para a prorrogação e conseguiu a vitória no finalzinho da prorrogação. Conseguiu a virada com um a menos, o zagueiro... Com um golaço ainda. Smalling foi expulso. E quem agradeceu esse resultado foi o West Ham, que com a vitória do Manchester United conseguiu vaga para a Liga Europa. É, porque estava entre o Crystal Palace e o West Ham. Se o Crystal Palace fosse campeão, o West Ham ficaria de fora. E como o Manchester United é campeão, o West Ham fica com a vaga. É interessante dizer que o Crystal Palace chegou a 3 finais na Copa da Inglaterra e perdeu as 3 para o Manchester United. Então mostra que é freguesaço nas finais. E além disso, é que bom que o Crystal Palace não conquistou o título para premiar a temporada do West Ham, que foi sensacional, foi brilhante a temporada do E que poderia ter sido Ham. Melhor, se poderia. Não fosse a queda no final, queda de rendimento no final. E o Mourinho vem aí, hein? E o Mourinho vem aí. A despedida do Van Gaal com o título. Talvez a melhor coisa a que ele tenha feito. Adeus, Van Gaal. Talvez a melhor coisa que ele tenha feito comandando o Manchester foi esse título aí da que Copa bom, da Inglaterra. Né? Melhor coisa que algum técnico pode ter feito não, se ele tivesse sido campeão. É porque não conseguiu chegar em Champions. A única coisa boa, é isso que eu quis dizer. Guardiola ele lançou e jogadores lá da base também, né? É, o Rashford. Jogadores. Rashford. Foi uma boa aposta. É, mas em questão de conquista, não, foi de conquista, só a Copa da Inglaterra. Olha lá. Vai ser interessante esse confronto Guardiola e Mourinho na próxima edição da Premier League. Vocês querem pular pra onde? Pra Itália? Pra Portugal? Pode escolher. Itália, você que manda. Na Itália, a Juventus venceu o Milan por 1-0, gol marcado na prorrogação, e se sagrou campeã da Copa da Itália. E o que eu achei engraçado desse jogo é que terminou o jogo, os jogadores da Juventus nem comemoraram muito. É isso como que eu se... ia falar. Conte-me uma novidade em relação ao título na Itália. Só uma a Juventus pena, uma pena lá. Ter ido pra Juventus, porque o Milan tá tentando se levantar novamente. Talvez se levante. Ia ser um título legal pro Milan, porque não vem nessa fase, nessa boa fase aí, depois de ter Milan seus anos Atlético de glória. Milan Atlético Paranaense com grife. Mas também não. É o terceiro ano seguido do Milan sem Nos participar. Nos últimos anos, né? Sem participar de competições europeias. Competições europeias. O Morata que entrou 2 minutos antes de fazer o gol, entrou, fez o gol e já saiu, né? para a torcida. E não é certeza dele continuar na equipe para o ano que vem, para a próxima temporada. Pode voltar ao Real Madrid, né? Pode. E eu acho que uma vai. Ótima para o Real Madrid. E que o Benzema está de saída, eu acho. Que o United está querendo o Benzema. E estava a mesma situação do Milan e do Sassuolo, que é o que vai para a Liga Europa no lugar, é a mesma do West Ham com o Crystal Palace. Então o Sassuolo está na Liga Europa. Sassuolo, pela primeira vez na sua história, está na Liga Europa. Ótimo para Mas o futebol. Mas todo mundo sabe que o Sevilla vai ser campeão. É verdade. Ótimo para o futebol. Agora dando um pulo na Alemanha. O Bayern de Munique venceu o Borussia nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação por 0-0 e conquistou a Copa da Alemanha. O último gol foi do Douglas Costa, brasileiro, dando o gol do título pro... Show, hein? Pro Bayern de Munique. É, o goleiro do Borussia avançava 10 metros em todas as cobranças. Tem uma, inclusive, que ele pegou ele no meio do gol, que foi ridículo. Ele tava na entrada, linha da pequena área. Sim, ele foi muito longe. Me lembrou um goleiro aí, mas não vou citar quem. Pode citar. O Rogério, né? Se adiantando aí nas cobranças. E despedida do Guardiola do jeito que ele tá acostumado, né? Campeão. Sendo campeão. Guardiola... Tanto é que ele foi quem levantou a taça aí, né? Foi ele e o Lan. Uma passagem no Guardiola no Bayern de Munique, que venceu todos os campeonatos nacionais, mas acabou devendo na Champions League. E agora o Guardiola seguindo seus caminhos aí no Manchester City. Na Copa... Bem engraçado. Eu? Na Copa Portuguesa, o Braga venceu o Porto nos pênaltis e conquistou a Copa Portugal. Braga campeão. Parabéns ao Braga. Parabéns, Braga. Não temos muito o que falar. Parabéns ao Braga. Parabéns eu ao não vi Braga. O jogo, eu não sei. Tô sendo honesto. Na Copa da França, o PSG venceu o Olympique de Marselha por 4-2 e se sagrou campeão na despedida e do de quem? Fez gol, na despedida Ibra. De quem? Ibra fez dois. Dois gols. Um Cavani e o outro Matuidi, sei lá. E de novo... Ninguém quer saber. Foi de cavadinho do Cavani? Não sei. Cavani. Não foi. Não foi, parceiro. Mas tentou. E o Ibra se despedindo também da melhor forma, sempre com gols. Pra onde será que ele vai, né? O Ibra? Pro Corinthians, ia ser bem bacana. Manchester United. Podia ser bem bacana ele na Premier League. Manchester, Ibrahimovic e Benzema no ataque do Manchester. E o Rooney Armando. E o Rooney Armando. E o Rashford também. E a defesa continua. Ao meu ver, a próxima temporada é a dele. Não sei. Mas terminando esse balanço europeu, na Copa da Espanha, o Barcelona venceu o Sevilla por 2-0 e se sagrou campeão. É, os dois gols na prorrogação, do Alba e do Neymar. Jogão. Fazendo o gol. Jogo movimentado, né? O Barça que jogou quase o jogo inteiro do tempo normal, com um jogador a menos, o Mascherano foi expulso ainda no primeiro tempo. O Sevilla teve chances para conseguir o gol que daria o título. Mas o Barça conseguiu se segurar e na prorrogação fez os dois gols. O Sevilla pressionou, mas pressionou daquele jeito, né? Aquela pressão que foi mais teve mais volume de jogo, teve mais presença no campo de ataque, mas chances claras mesmo foram poucas. Teve defesas do Ter Stegen, mas não tantas. Mas quando ele foi... precisou trabalhar, ele trabalhou bem. E depois que o Barça, no finalzinho do tempo regulamentar, conseguiu a expulsão de um jogador do Sevilla e equilibrou no número de jogador, daí o Barça se tornou o Barça, ficou dominante como de costume e conseguiu matar o jogo na prorrogação com gols do Jordi Alba, que eu vou fazer um destaque porque na final da Eurocopa ele fez um gol muito parecido desse jeito mesmo, infiltrando como elemento surpresa na zaga e recebendo um bolão, e ontem também o Messi deu o passe, ele fez o gol como elemento surpresa e depois o Neymar matou e jogou o Barça salvando um pouco a temporada, vencendo o Campeonato Espanhol e a Copa da Espanha. A temporada do Barça foi brilhante. O problema é que a Champions League não é um negócio muito fácil de ganhar, né? Basta ver que não tem um bicampeão faz tempo. E outras notícias do mundo europeu pra finalizar: o Suárez desfalca o Uruguai no início da Copa América, porque ele sofreu uma lesão na coxa. E o Hummels assinou com o Bayern até junho de 2021. 21, traidor. Mais um que vai do Borussia pro Bayern, né? Mais um. Bom, estamos com o tempo muito curto, mas vamos falar um pouco dos outros esportes. Destaque pra NBA. Capita, vai que é tua. O Oklahoma conseguiu uma lavada ontem em cima do Golden State. E abriu vantagem 2-1. Ganhou de 135, 133 a 90. A 105, acho. Bastante, né? Foi 133 a 105, acho. Foi uma bela partida no segundo tempo. Parece que o Golden State não voltou para jogar. Perdeu facilmente. E no outro confronto da outra conferência, o Toronto Raptors conseguiu sua primeira vitória contra o Cleveland Tem jogo hoje? Tem. Tem. Tem o jogo do Cleveland. 9:30. É, o jogo ontem me surpreendeu muito pela diferença no placar. Eu acho que o Oklahoma entrou favorito ontem porque jogava em casa. Mas eu não esperava uma derrota do Golden State tão por essa diferença tão grande. O Russell Westbrook e o Kevin Durant jogaram a melhor partida deles na série até o momento. É, eles fizeram combinado, um fez 33 ou 32 e o outro fez 30, ou seja, e além sem contar os vários rebotes e assistência que eles somaram juntos. E eu acho que agora, na minha opinião, o OKC se tornou um pouquinho mais favorito na série, porque o Russell Westbrook e o Kevin Durant estão jogando muito. E joga a próxima em casa, né? E joga a próxima. Então, eu acho que a tendência é abrir 3-1, só que lógico que não dá pra descartar o Golden State, até porque fez a melhor campanha. Mas jogando esse basquete que os dois craques do OKC estão jogando, e somado a isso, quando os reservas entram, o John Waiters, quando entra, vai bem. O Adams, o pivô titular, tá jogando muito também, pegando muito rebote. Somando todos esses fatores, eu acho que agora o OKC se tornou favorito. Até porque, além do Steph Curry e do Klay Thompson, os outros nomes do Golden State Warriors não estão jogando o que eles jogaram durante a temporada toda. Ontem o Draymond Green foi muito abaixo do esperado. O Andrew Bogut não tá jogando muito bem desde o começo da série. Então eu acho que pode ficar perigoso essa série pro... Aliás, pode não, já ficou perigoso pro Golden State essa série. E em relação ao Leste, o Cleveland Cavaliers chegou nessa final aí ganhando todas as partidas até o momento dos playoffs, ganhou as duas primeiras e perdeu a primeira partida pro Toronto. Eu acho que nada pra assustar muito, é uma derrota, sei lá, normal, até porque a torcida do Toronto é muito fanático, então quando o Toronto joga em casa, se fortalece muito, e agora hoje tem o segundo jogo em Toronto, podendo empatar a série Toronto, ou então o Cleveland fazendo 3-1, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Toronto jogou bem, caiu tudo que o Toronto arremessava sábado pra sexta caía, então eu acho que daí também fica mais complicado de jogar, e além disso, o LeBron jogou bem, como de costume, mas o Kyrie Irving e o Kevin Love jogaram muito mal, muito, muito, muito mal, sábado. Então eu acho que eu não vejo o Kyrie Irving e o Kevin Love fazendo duas partidas tão ruins em sequência. Ou seja, eu acho que hoje eles vão voltar nos eixos, vão voltar tudo ao normal. Eu acho que daí, sendo assim, o Cleveland Cavaliers se torna muito favorito para ganhar o jogo hoje. Eu acho que vai abrir 3-1 na série. Então, nosso querido ouvinte amante do basquete, o jogo de hoje, o principal jogo de hoje, qual que é? Cleveland Cavaliers. É, Toronto Raptors contra Cleveland Cavaliers. É isso aí. Com esse jogão aí que vem pela noite em Toronto, com esse jogão aí que vem pela noite, estamos encerrando mais um Arquibancada Mac para iniciar a semana muito bem com o pé direito. Seu boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Flavião. É isso. Tchau, tchau. Fred. Valeu, Pedro. Valeu, bancada. Valeu, Flavião. E até a próxima. Pião. Falou, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Tamo junto. Até a próxima. E o seu boa noite, Capita? Boa noite. Sempre piada hoje? Sempre, sempre com esse boa noite dele. Estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada Mac. Muito obrigado para o nosso Flavião. Um boa noite aqui para vocês da bancada. Boa noite, querido ouvinte. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui! Rádio Mackenzie.